quem fala de nós é porque tem despeito. Não creia, meu bem, é somente maldade. Você pode ver que essa falsa gente só quer destruir nossa felicidade. Eles fazem tudo para separar-nos, porém meu amor por você é profundo. Não adianta briga, não adianta encrenca, não troco você por nada deste mundo. Assim triste, não brigue comigo. Não ligue, meu bem, ao que esse povo diz. Eles têm ciúmes do nosso namoro, eles têm inveja de quem é feliz. Fique aqui comigo, não me deixe nunca. Olhe nos meus olhos que vou lhe dizer. Posso perder tudo nesta minha vida, o que eu não quero é perder você. Sabe que lhe adoro tanto, sem você eu não sou nada.